A Europa e o mundo lusófono no Alto Douro Vinheteiro por um desenvolvimento sustentável. Na primeira edição da World Generation Week, de 2 a 11 de junho, partilham-se experiências, conhecimento, cultura. Com palestras, debates, workshops, artes de rua, cinema, dança e música. Mais informações em www.dourogeneration.com. World Generation Week. O 10 de junho em Vila Real vai ter muita diversidade. No Jardim da Carreira há animação para pequenos e graúdos e o concerto de Malu Magalhães. Às 19 horas no Jardim do Conservatório pode assistir à Orquestra de Jazz do Douro e o Coro Juvenil com a cantora Emília Zamuna e o trompetista Marco Sanini. Na Avenida Carvalho Araújo sobe ao palco Fausto. 10 e 11 de junho, no Jardim da Carreira e em Vilarinho de Castanheira, as batucadeiras da cidade velha de Cabo Verde vão pôr todos a dançar.